Saudações alviverdes a todos, protozoários malditos, jabutis lazarentos. Eu sou Conrado Cacate, está começando mais um Periscatio. Hoje está no dia certo, né? Sexta-feira, toda segunda e sexta-feira, a partir das 8 horas, aqui na página do Tio Mark. O próximo vai ser terça-feira, vocês sabem, né? Tem jogo na segunda-feira, eu não vou fazer periscatio na hora do jogo, suas antas. Mas normalmente, segundas e sextas-feiras, a partir das 20 horas, www.facebook.com/pagina.verdazo, seus malditos jabutis, dromedários. Hoje vai ser quente, né? Tem Roger Machado na brincadeira. E gostaram? Gostaram do Roger Machado? Falar para vocês, eu gostei. É o tipo da coisa que, antes de anunciar, você fala, ih, será? Aí os caras falam que é mesmo. Daí você vai lá pesquisar o cara. E aí, puta, né, você começa a aprender um pouco mais sobre o que ele fez, o que ele é capaz de fazer, o que ele pode fazer. Vamos lá. Ele tem basicamente dois trabalhos. Antes de pegar o Grêmio, em 2015, meados, logo depois que acabou o Campeonato Gaúcho, de 2015, ele era técnico do Novo Hamburgo. Tá? Então, ele estava começando. Então, ele tem, gente, metade de 2015, 2016 inteiro e metade de 2017 na carreira. Ele tem 2 anos de carreira. Tá? Ele é tão estagiário ou mais estagiário do que Eduardo Batista. Porque Eduardo Batista ainda pegou Sport, pegou Ponte Preta e pegou Fluminense. Em mais tempo. Foi mais que 2 anos de carreira como técnico principal. Só que o Eduardo Batista ficou pouquinho no Fluminense, ficou 3, 4 meses. Talvez tenha ficado um pouco mais, agora já não me lembro. Foi o único time de camisa e, mesmo assim, Fluminense. Né? Camisa, entre aspas. E o Roger, não. Aí já Grêmio e Atlético, acho que a camisa é mais pesada, que a do Fluminense. Com todo todo respeito, cacete. Nenhum respeito ao Fluminense. Pau no cu do Fluminense. Então, são essas as diferenças de experiência, né? Com relação à experiência entre os dois. Não quero ficar fazendo paralelo entre Roger e Eduardo também. Não é o caso. O Roger, ele tem esse perfil, vamos botar rótulo, né? Os caras gostam de botar rótulo. O perfil dele é perfil estudioso. O que é o estudioso? É o cara que está antenado com o futebol moderno, né? É o cara que estuda todos os conceitos mais modernos que existem no futebol e que tenta implantar no time que está treinando. Diferente de um cara old school, né, que é mais quadradinho, que é mais o que todo mundo compreende quando olha. Diferente, por exemplo, do Cuca, que tem um esquema totalmente peculiar, inventado por ele, que só ele usa. O Roger, ele usa conceitos consagrados no mercado atual. Então, assim, nos dois trabalhos que ele fez, o predominante foi o 4-2-3-1, que é o esquema da moda. Mas aquele 4-2-3-1 bem executado, ele é meticuloso no treino, ele faz os caras entenderem e faz os caras executarem. Então, no Grêmio, ele conseguiu fazer um time de molecada. Estou falando de 2 anos atrás, né? O Luan começando, né? Molequinho de tudo, ele ainda é novo, imagina 2 anos atrás. Né? Então, o Luan bem novinho, se destacando ali como falso 9. Então, o time do Grêmio jogava no 4-2-3-1 com o Luan na frente. Tinha Juliano de um lado e Pedro Rocha do outro e Pança de Cadela no meio. Com 2 volantes. Maicon e o outro, não me lembro. Mas, time normal. Mas, bem ensaiadinho, bem bonitinho. Um meia clássico, um falso 9. Quer dizer, não é um cara que fica de costas pro gol fazendo pivô. E esse time foi muito bem no Campeonato Brasileiro de 2015, a gente se lembra, chegou em terceiro lugar. E aí foi para o Atlético. No Atlético, ele conseguiu fazer um bom trabalho no Mineiro desse ano. No início do ano, era um dos times que jogava o futebol mais bonito do Brasil. E não era no 4-2-3-1, era no 4-1-4-1, que é interessante. Então ele só tinha o Rafael Carioca. Foi no momento que esse Rafael Carioca virou um baita volante. Depois ele voltou a ser simplesmente o Rafael Carioca. Mas por um certo momento esse Rafael Carioca virou o melhor volante do Brasil. Ah, Rafael Carioca. Na mão do Roger. E ele jogou no 4-1-4-1. Tá? Com o Fred, aí um centroavante 9-9. Tá? E com quatro caras fazendo a linha mais avançada. O que esses dois times tinham em comum? Sem a bola, virava duas linhas de quatro rapidinho, compactas. Ele conseguia fazer isso, sabe fazer isso. Faz os jogadores entenderem como fazer isso. Sem a bola, ataque com amplitude, ou seja, os jogadores atacam pelos flancos, os dois bem abertos, fazendo com que a defesa tenha que se abrir. E aí facilita o espaço para penetrar pelo meio. Então, ele é um cara que estuda, é um cara que não tem aquela coisa de boleirão, de paizão. Esse cara fala um paizão. É o cara do UOL, fica falando que o Palmeiras queria um paizão. Então, ele não é paizão, ele estuda pra caramba, ele gosta de escalar, fazer a tática de acordo com o adversário. Só que ele tem alguns pontos fracos. Tanto no Grêmio quanto no Atlético Mineiro, um dos maiores problemas era tomar muito gol de bola aérea. Tomava gol por cima toda hora. Mesmo no Grêmio com o Jeromel, tomava gol de cabeça. Né? E o Atlético também. E eu acho que o maior problema dele é a tendência que ele vai ter de ser engolido por panela, se isso não for muito bem vigiado. E aí entra Cícero Melo. Se é que o Cícero vai ficar, né? Cícero Souza. Cícero Melo é repórter. Cícero Souza e o Matos. Se é que o Cícero vai ficar, né? Tem um rumor aí que ele está indo para o CBF. Mas, de qualquer forma, a diretoria do Palmeiras tem que ficar muito atenta e dar respaldo para ele. Interno, tá? Dentro da academia de futebol, tem que dar respaldo para ele no que diz respeito a panelinha, a igrejinha de jogador, que pode acontecer, principalmente com algumas cobras criadas que a gente tem. E tem que dar respaldo com relação à pressão de conselheiro, imprensa e torcida. Não é para derrubar o Roger. Vou repetir o que eu falo sempre. Desculpem quem acompanha toda vez, já deve estar de saco cheio de ouvir, mas como tem bastante gente acompanhando e pode ser a primeira vez, você só derruba treinador em duas hipóteses. Uma, o cara não evolui de jeito nenhum. Ou perdeu o vestiário. Os jogadores estão fazendo boicote, os jogadores querem derrubar. Aí tem que derrubar, não tem jeito. Então, ou o jogador quer derrubar, ou tenta, não evolui nada. Que não foi o caso do Eduardo Batista. Aí tem que derrubar. O Eduardo Batista não era para derrubar. O Eduardo Batista só caiu porque o Cuca ficou livre. Senão eles iam segurar, e tinha que segurar. Aí o Cuca ficou livre, os caras falaram, pô, vamos deixar o Cuca ir para outro lugar? Não, derruba o Eduardo. Aproveita a primeira derrota que ele tiver aí. E foi o que aconteceu. Então, dessa vez não tem sombra de Cuca nenhum, a torcida não tem bronca do Roger. Aliás, podia ter, né? Porque o Roger, quem se lembra, o Roger era um inimigo do Palmeiras. Inimigo, um adversário, né? Inimigo esportivo. Ele nunca foi desleal. Mas ele era um dos ícones daquele Grêmio que travou batalhas históricas com o Palmeiras na década de 90. Um dos jogadores mais importantes era o Roger, né? Que ainda era novo, ele era moleque, ele tinha uns 20, 21 anos, era lateral esquerdo e jogava pra cacete. Foi treinado pelo Filipão, foi treinado pelo Tite, foi jogador do Tite, então deve ter aprendido bastante com os dois, e escolas, vejam, escolas distintas, né? O Filipão é da escola do Carlos Froner e o Tite é da escola do Enio Andrade. São duas escolas gaúchas completamente opostas. Então ele jogou com os dois, sabe tirar o que tem de melhor dos dois. Os treinos dele são treinos, ele não fica a manhã inteira treinando, é treino curto, mas é intenso. É pauleira, enquanto o treino está rolando, é pauleira. Simula situação de jogo. E assim, eu estou muito esperançoso de que caso ele consiga respaldo, que ele, se ele tiver tempo, se derem tempo para ele, se eventualmente ele não ganhar o Campeonato Paulista, perder uns clássicos aí, se não quiserem derrubar ele por causa disso, por causa de resultado, aquela coisa resultadista, eu acho que ele pode fazer um bom trabalho de longo prazo no Palmeiras. É um dos poucos nomes que poderia fazer um trabalho de longo prazo bom, interessante no Palmeiras. Então é aquela coisa que a gente está falando já há algum tempo. A gente precisa de um técnico no Palmeiras que faça um trabalho de longo prazo, que implante uma cara, e de preferência uma cara que tenha a ver com a história do Palmeiras. Né? O Filipão, por exemplo, foi um cara que ele fez o Palmeiras vencedor com um time muito técnico na mão, os caras eram muito bons, mas o estilo de jogo não era exatamente o que a gente está acostumado em toda a nossa história. Né? Eu me lembro, depois da final de 97 contra o Vasco, eu fui ao Maracanã, foi 0-0 aqui, 0-0 lá, fui no Maracanã, e o Vasco foi campeão. Aí eu me lembro que no aeroporto, eu encontrei com uns amigos palmeirenses, amigos não, conhecidos, palmeirenses, e um deles estava vomitando de raiva, falando que esse gaúcho, filha da puta, nunca tinha que ter vindo para cá. Eu me lembro perfeitamente. Dezembro de 97, o cara me falou isso. 98, gol Copa do Brasil, 99, gol Libertadores. A história vocês conhecem. Mas, de fato, não era a escola que agrada ao palmeirense. Então, ele implantou um estilo de jogo, durou. E foi tão bem implantado que, quando ele saiu, no meio de 2000, assumiu o Marco Aurélio, depois veio o Celso Roth. Demorou para o time começar a jogar mal. O time só foi jogar mal em 2002. Porque ficou enraizado aquele estilo de jogar bem do Palmeiras. O Palmeiras, em 2001, foi para a semifinal da Libertadores da mão do Celso Roth. Mas ainda tinha o DNA do Filipão que ele colocou. Só que foi um breve período da nossa história. Durou entre 97 e 2001. Esse não é o estilo do Palmeiras. O estilo do Palmeiras sempre foi de cadência, toque de bola, progressão, posse, envolver o adversário. E o Roger tem essa capacidade de fazer, de desenvolver um estilo que tenha essas características. Então, eu estou muito, muito contente com a escolha. Eu tenho, como eu disse, algumas ressalvas, alguns receios do que pode acontecer com o Roger diante de algumas características dele, mas também teria se tivessem mantido o Alberto, que também teria sido uma boa ideia. Eu acho que o Alberto, com o tempo, ele ia resolver esse problema dessa linha alta que ele está tentando colocar. Ele ia resolver mais cedo ou mais tarde. E ofensivamente o time está indo muito bem na mão do Alberto. Então, o Roger pode aproveitar o que tem de bom, corrigir o que está precisando aí de correção e dar o toque dele. Né? O que falta ao Palmeiras, continua faltando, é a tal da identidade. Né? Pode ser implantada na marra pelo técnico. Né? Se o Roger conseguir uma vida longa aí na frente do Palmeiras, quem sabe ele consegue ficar um ano. O último que ficou um ano foi o Kleina. Antes do Kleina, o Filipão. E antes do Filipão, foi o Caio Júnior. Não, foi o Lucha. Foi o Lucha, depois o Caio Júnior. E antes o Caio Júnior. Então, veja, só quatro técnicos nos últimos 10 anos ficaram mais de um ano. É muito pouco, né? A média é 5 meses. Aí não dá para montar. Aí você fala assim, oh, burro, filha da puta, derruba. Aí derruba, vem outro. Não tem tempo. Não tem resultado, derruba. Não tem resultado, derruba. Não dá, gente. Tem que ficar. Se não acontecer uma daquelas duas situações, ou não evolui de jeito nenhum, não dá sinal zero de evolução. Exemplo claro disso, Marcelo Oliveira. Esse tinha que derrubar, não tinha jeito. Né? Ou jogadores puxando o tapete. Não me lembro de jogador puxando o tapete de nenhum técnico do Palmeiras recente. Talvez o Cuca, nessa última passagem. Mas é uma coisa que ainda é meio controversa, não se sabe direito se foi ou não. A gente sabe de um, né? A gente sabe de um que estava puxando o tapete, mas não sabe até quanto esse cara foi forte o suficiente para isso. Então, assim, em resumo, estou feliz, estou contente, estou confiante. Né? Já estou renovando as esperanças. Já não estou com a cabeça mais esse ano. Jogo com o Botafogo agora segunda-feira, beleza, vou estar lá. Vou assistir o último jogo contra o Atlético Paranaense, mas a cabeça, obviamente, a cabeça vai estar já no ano que vem. Então, difícil esperar um jogo bom. Né? O discurso dos jogadores do Palmeiras está ensaiadinho, né? Porque tem que jogar, porque não sei o quê, prêmio. Eles estão cagando para o prêmio. Tá? Se o Palmeiras não chegou e falou assim, olha, terceiro lugar é 8 milhões e pouco, segundo lugar é 11 milhões e meio. Diferença de 3 pau e meio. Desses 3 pau e meio, 500 pau de vocês. Aí eles vão jogar. Né? Então, se eu fosse diretor do Palmeiras, eu, né, botava na mesa o dinheiro. Estão jogando por dinheiro? O jogador pensa assim, a gente está jogando por dinheiro, então uma parte tem que vir para nós. Mas o cara ganha salário, já ganha o bicho normal, por isso vai querer mais? Vai. O jogador é assim. É a cultura do jogador. É assim. Tá? Não estou falando que é certo ou errado, mas é assim. Então tem que fazer o jogo, caralho. O jogo vale dinheiro, bota uma parte desse dinheiro para eles fazerem a festinha deles, né? Para eles fecharem o busão lá, darem a volta com as amigas. E vão atrás desse vice-campeonato. Fazer o quê? Agora, é uma meta que, sim, tirando a parte financeira, que pra gente, torcedor, não muda nada, né? 3 milhões. 3 milhões no orçamento do Palmeiras significa menos de 1%. Tá? O que não quer dizer que é desprezível. São 3 milhões. 3 milhões de dinheiro. Então, dá para trazer um jogador. Então, vamos entrar, vamos torcer. Eu vou no estádio segunda-feira. Espero que vocês vão também, quem tem condição. Mas não espero nada. Sinceramente, não espero um grande jogo. Se bem que o Botafogo também está numa de, né? Principalmente porque agora o Flamengo não conseguiu um bom resultado ontem, virou para cima do Júnior Barranquilla, mas vitória de 1-0 do Júnior Barranquilla elimina o Flamengo, o que significa uma vaga a menos na Libertadores para o ano que vem, e o Botafogo está ficando para trás. Então, não sei se o Botafogo também vai vir com essa força toda, não. Ainda mais vai jogar seu Vitor Luiz, que é um jogador importante no esquema deles, por questão de contrato. Então, acho que vai ser um jogo fraco. Né? É isso que eu espero do jogo segunda-feira. Todo mundo já pensando em 2018. Agora, com o Roger já contratado, agora sim vai começar as negociações para valer. Né? Então, de concreto, a gente só tem Diogo Barbosa e Emerson Santos. A tendência é que comece a fechar com os outros jogadores. Me parece que ele já deu o aval para o Lucas Lima. Então, acho que o que faltava para fechar com o Lucas Lima era o aval do técnico, e para isso precisava ter um técnico. Então, acho que agora vem. Agora fecha o Lucas Lima. Vem o Lucas Lima. Gosto do Lucas Lima? Acho um bom jogador. Contrataria? Não. Eu não contrataria. Para trazer o Lucas Lima, você tem que liberar o Guerra. Né? Que é um. Eu não sei, né? Vai do planejamento financeiro. Eu acho que é um salário alto, dois salários altos para um dos dois ficar no banco. Os dois não vão jogar juntos. Não cabe. Porque se for jogar os dois juntos, aí você tem que sacar ou o Dudu ou o Keno. E não é o estilo do Roger. Né? Ele vai jogar com dois volantes, e ele vai jogar com Guerra, ou Lucas Lima, Dudu de um lado, Keno do outro, e o centroavante, provavelmente o Borja. De repente ele pode usar o Deverson, que é mais parecido com o Luan. Embora eu não espero que ele faça espelho do Grêmio, não, eu não espero que ele faça espelho do Atlético. Eu espero que ele use as saídas dele de acordo com o que a gente tem melhor no elenco. me parece que o Borja é melhor que o Daverson. Mas, de toda forma, não vejo o time jogando com o Lucas Lima e Guerra. Imagina até que o Moisés vai ser segundo volante, vai fazer o papel do Maicon, que o Maicon fazia no Grêmio. O segundo volante que sai mais para o jogo. Talvez quem rode seja o Tietê. Quem vai para o banco pode ser o Tietê. Né? E ele vai jogar com um volante mais pegador. Que ou pode ser o Felipe Melo, pode ser o Thiago Santos. Né? E a gente não sabe quem o Matos vai trazer. De repente ele traz um puta volante, aí sei lá, não sabemos. Tá? Preocupa a situação do Moisés. O Moisés é um jogador que vocês sabem, eu gosto pra cacete, mas o físico dele tá preocupante. Assim como tá preocupante o físico do Jean, que é um cara que tá muito longe do futebol que ele mostrou em 2016. Por causa do físico, limitação física. Outro que me preocupa muito é o Fernando Praz. O Fernando Praz, por limitação física. O Fernando Praz, ele sente toda vez que ele cai, que ele bate o cotovelo no chão, parece que tá cheio de caco de vidro o cotovelo dele. Ele sente muita dor. Até por isso, ele tá caindo diferente. Aquela mania que ele recentemente desenvolveu de cair para trás e não cair para o lado, né, fazer o movimento tradicional, tem a ver com o apoio que ele tem que fazer com o cotovelo no chão. Então, me preocupa muito essa situação. Então, precisaria realmente de uma análise muito criteriosa antes de realmente assinar esse contrato. Eu adoro o Fernando Praz, gostaria muito. Tanto o Fernando Praz quanto o Moisés. Eu, por mim, eu renovaria desde que os caras tenham condição física. Se não, porra, faz uma estátua para cada um, mas, né? Então, isso realmente me preocupa. O Jean, já não. O Jean, eu, sinceramente, por mim, já viraria a página. Gosto também do Jean. Nada contra o Jean, não odeio o Jean. Cara, eu não odeio ninguém, nem o Egídio eu odeio. Eu gosto, assim, sou grato ao golaço que ele fez contra o Fluminense, o Egídio. Fez muito mais cagada do que coisa boa, é verdade. Mas em 2015 ele jogou bem. Quem não se lembra daquela goleada em cima dos Bambis, aquele 4-0, ele jogou pra cacete. Esses jogos emblemáticos ajudam muito o cara a permanecer num time com uma imagem boa, né? O Egídio viveu por muito tempo dessa imagem, daquele jogo contra o Bambi. Mas não serve, né? Não dá. Segurar o Egídio é provocar a torcida. Não tem a menor condição. Mas não tenho raiva, tá? Eu tenho raiva de jogador vagabundo, né? Jogador que dá nome pra escala de vaia, por exemplo. Né? Vocês sabem do que eu estou falando? Esse é teu raiva. Esse eu realmente não quero ver por aqui, não. O Lucas Lima é um cara que, assim, as provocações que ele fez pro Palmeiras no Twitter, se você for ver a rigor, é brincadeirinha, é coisinha besta, tá? Ele não falou nada da instituição Palmeiras. O que ele fez foi aqueles sarrinhos de rival, tá? Deixei puto, não era para fazer, mas eu não acho nada proibitivo. O que eu acho que é problemático no Lucas Lima é o que ele está fazendo no Santos. Ele não podia estar fazendo o que ele está fazendo no Santos. Foi um time onde ele jogou 3 anos, um time que projetou ele nacionalmente. Tudo bem que é o Santos, então por isso que tem que ser por 3 anos, né? Porque 1 ano não projeta ninguém no Santos, né? Nada pode ser menor. Mas acho que ele não podia estar saindo desse jeito, não. Ele tinha que sair pela porta da frente. É diferente do que aconteceu, por exemplo, com o Arouca e com o Aranha, que saíram com a torcida puta com eles, mas os caras não estavam pagando, né? É diferente. No caso do Santos, não. No caso do Santos, é simplesmente desgaste, acabou, e aí ele começou a fazer corpo mole. E aí ele começou a ter uma postura antiprofissional lá no Santos. Então, o cara que faz isso no Santos vai fazer aqui. Ou tende a fazer aqui. Por que que ele não vai fazer aqui? O Santos não fez nada de errado, quer dizer, sabe? Está pagando, está tudo certinho. Deixou ele pintar o cabelo. Ele faz o que ele quer lá. E começa a fazer isso. Não acho certo. Acho perigoso. Mas a partir do momento que vier, que assinar, que for apresentado, é apoio total. Isso não tem jeito, né? Se até o Felipe Melo a gente apoia, né? Não vai apoiar o Lucas Lima. Então, aliás, Canalice, que está fazendo o Portal da Globo. Aliás, o Portal da Globo estava indo tão bem nos últimos meses. Era um portal que eu, por mais que seja da Globo, né? A editoria do Globo Esporte estava sendo muito, muito correta, eu acho, na cobertura do Palmeiras. Era o que menos dava problema. A gente xingava Fox, ESPN, UOL, e a Globo sempre passava batido, né? Aí sai essa, a entrevista do Felipe Melo ontem. O Felipe Melo não falou nada demais, falou que vai ser bem recebido. A única coisa que a gente vai cobrar dele é profissionalismo, coisa que ele é. Quer dizer, ele falou num tom positivo. Porra. A Globo.com coloca: Pitbull avisa, vamos cobrar profissionalismo de Lucas Lima. Ah, isso é putaria, isso é sacanagem, né? Isso não se faz. Então, assim, imprensa é que nem juiz, você não pode elogiar. Você elogia a imprensa, daqui a pouco eles mostram a faceta, né? Eu disse faceta. Enfim, vamos esperar o cara, vamos esperar assinar. Parece que vem. Vai ser uma surpresa se não vier. E aí fica, né, a curiosidade. Será que eles vão liberar o Guerra? Ou será que eles vão segurar o Guerra? Será que a planilha financeira ali segura dois salários altos na mesma posição e provavelmente não vão jogar juntos? Não sei. Eu liberaria o Guerra. Realmente, ele estava jogando muito bem até o acidente com o filho dele, que foi uma tarde muito infeliz para todos nós, para ele e para nós, porque ele deixou de jogar no melhor momento da passagem dele pelo Palmeiras e acabou precipitando um resultado muito ruim para nós na Libertadores. Mas enfim, eu não. É que o investimento foi alto, né? Então é difícil. O Juninho foi outro cara que custou 10 pau e é um cara que eu acho que tende a ser liberado também. Quer dizer, o Palmeiras vai pegar uns prejuízos aí nessas compras desse ano. Então precisa recuperar. Então eu já não sei. Se ele vai ser liberado por conta disso. Vamos lá, vamos ver as porcarias que vocês estão falando. Ah, Leandro Gomes. Oh, o Carlos Martins está falando que foi boa a contratação, ok. Ah, consegui voltar mais um pouco aqui. Luizinho Machado, que é parente do Roger, né? Vamos apostar, para mim vai dar certo. Cícero tem que sair, pois não deu respaldo esse ano para ninguém. Ô, Luizinho Machado. Você está queimando o Cícero Souza. Você tem certeza do que você está falando? Você conhece a fundo o trabalho dele? Você sabe qual era as atribuições dele e a autonomia dele? Você não sabe. Então, para de falar groselha na internet, meu velho. Eu já estou fazendo esse papel aqui. Deixa eu falar as minhas groselhas. Quer roubar meu lugar aqui, caralho? Luciana Quadrelli. O maior risco de panela chama-se Felipe Melo. Não é lógico. O cara que só quer se promover e não está nem aí. É lógico, lógico. Parem de fazer pergunta que vai subir, eu vou perder. Parem, não digitem mais porra nenhuma. Tá? Tem pergunta pra cacete aqui. Conrado, concorda que a bola aérea defensiva é um problema um tanto crônico nosso? Principalmente antes e ainda mais agora, depois que nós perdemos o Vitor Hugo. E se essa foi também o ponto fraco das equipes do Roger? Acredita que ele possa ter ciência disso, trabalhar esse ponto? Ciência ele tem. Porque ele não é burro. Ele sabe quantos gols de cabeça ele levou. Esses dois trabalhos dele, é óbvio que ele deve. Ele está 6 meses parado. Então é óbvio que ele deve ter estudado pra cacete isso. Eu imagino, torço para que isso tenha acontecido. Né? A gente tem o Mina, a gente tem o Edu Dracena, a gente tem o Luan, que é um cara muito forte de cabeça, pelo histórico dele no Vasco, e o próprio Juninho. Eu não sei se o Juninho vai ficar, eu acho até que não, eu acho que não deveria. Mas ele tem peças boas, ele tem que montar o esquema, né? O Felipe Vidal está dizendo assim: Paulo Nunes também era odiado, veio para o Verdão e se consagrou. Tem uma série de jogadores que eram odiados por uma torcida e acabaram sendo ídolos dessa torcida, em vários times, não só no Palmeiras. Então, o problema não é ele ser odiado, o Lucas Lima ser odiado, deixar de ser odiado. O problema é o que ele pode fazer, né? Ele joga muita bola, tá? Isso daí eu acho que ninguém discorda. O Davi Felipe está falando que o PVC fez uma análise muito boa. Subiu. Eu falei para vocês pararem de fazer perguntas, vocês ficam fazendo só para me sacanear. Eu perco a pergunta do cara aqui, tá vendo? Vamos lá. Teve um Murtosa no meio. Campeão da Copa dos Campeões. Ah, mas foi um tampão, né? Foi um tampão. Não conta o Murtosa. Mortosa, que nem o seu Valdemar, né? O Oswaldo no telefone. É, o Mortosa era o Filipão no telefone. Rodrigo Jorge está falando que não queria, mas agora que contratou vai apoiar. R$3 milhões dá para ter um Verdazzo infinito. Dá. Infinito, não sei. Mas duram alguns anos. 3 milhas paga por ano o salário. Pois é, dá para fazer um monte de coisa com 3 milhões. O Riguete está falando que precisamos de um meia assim. O Guerra se machuca muito. Você tem esses dados de quanto que ele se machucou? Eu acho que o problema do Guerra foi a instabilidade emocional depois daquele problema lá com o filho dele. Ele nunca mais foi o mesmo. Estranho, né? Engraçado que o moleque ficou bem. Quer dizer, o quanto que isso aí pode estar influenciando no futebol dele? Também tem uma coisa, né? O Cuca parou de dar chance para ele. Ele jogou muito menos, né? O Moisés virou camisa 10 de uma vez. Eu sempre falei aqui para vocês, Moisés, para mim, é segundo volante. Eu nunca concordei com essa posição de camisa 10 dele. Pode dar a camisa 10 para ele, mas ele tem que jogar com o segundo volante. A Luciana está falando que Felipe Melo e Roger Guedes encabeçariam a lista de dispensa, a barquinha dela. A minha também, viu? A minha também. O Roger Guedes, não pelo futebol, cara, mas pelo que a gente ouve. E aí vou fazer uma ressalva. Posso estar sendo muito injusto com o menino, porque eu nunca estive lá na academia para acompanhar o dia a dia. Então é por orelhada, né? De repente é tudo fofoca. É por isso que eu sempre falo para vocês, me deem a oportunidade de ir lá cobrir os treinos do Palmeiras. Me deem a oportunidade, eu pude pedir demissão do meu trabalho e viver de fazer isso aqui para vocês. Vocês vão ser meus patrões. Eu vou trabalhar para vocês. Eu vou lá, eu vou pegar as informações. Então, se você vier, vem a Luciana aqui e fala assim, ah, porque o Roger Guedes, porque ele, né, ele é mal, é ruim de grupo. Aí eu vou chegar aqui e falar assim, ó, Luciana, escuta, eu estou cobrindo lá no Palmeiras todo dia e eu vejo. E você está certa. Ou, não tem nada disso, o menino é bom, ponta firme, não tem nada, essa é fofoca, não acredite. Tem muita fofoca que sai da academia de futebol e essas fofocas elas têm origem em interesses financeiros, tá? De empresário que quer tirar um para colocar o dele, de conselheiro que vaza de propósito, sei lá por quê. Então tem muita fofoca. Então, assim, essa impressão que você tem, que eu tenho, ela chega até nós muito, ela passa por um monte de caminhos que podem desvirtuar a informação. Ela pode chegar inteira, mas ela pode chegar totalmente distorcida. Então, por isso que eu me proponho a fazer isso. Eu preciso de 1.000 padrinhos. Aí eu peço demissão e vou lá fazer esse trabalho para nós. Aí eu vou lá, eu vou ver, eu falo, ó, isso aqui é verdade, isso aqui é mentira. Aí eu vou fazer um periscato todo dia, só para os padrinhos, né? Quando tiver 1.000, transmissão fechada para os padrinhos. Ó, acontece isso. Ó, tá bom? Então eu preciso disso. Um dia que chegar a isso, estamos caminhando, estamos chegando no 300, contagem regressiva para o 300, em pouco mais de um ano de projeto. Então a projeção. Vai, em 2020 a gente chega lá, a gente chega nessa meta de 1.000, tá? Continuar progredindo desse jeito. Aí a partir de 2020 a gente vai fazer esse trabalho presencial lá na Academia de Futebol, e aí vai ter periscato todo dia. Aí eu vou contar para vocês a real: ó, tá rolando isso. Tá certo? O Riguete, você tá cornetinha, hein, Riguete? Praza é ex-jogador. A gente tem que ter, assim, eu não sei se você digitando a gente não pega o tom, né? Você tem todo o direito de achar que ele é jogador, que ele realmente não tem condição física. Eu desconfio que isso pode estar acontecendo. Eu não sei até que ponto. Mais uma coisa que se eu tivesse ali no treino, eu ia ficar de olho, prestando atenção. Essa impressão que a gente tem é de relances, né? De fragmentos que a gente vê pelas câmeras. Mesmo no campo, é muito pouco. No treino que você tem mais condição de pegar essas coisas, no treino de goleiro, né? Parar e ficar lá 20 minutos só vendo o treino de goleiro para ver como é que ele está com o cotovelo dele. Então, pode ser que ele realmente seja um ex-jogador. Mas, de toda forma, eu queria muito que nossa torcida tivesse muito respeito pelo Fernando Praz, seja qual for a opinião, né? Não que eu não estou falando que você não teve respeito, você não teve nenhum desrespeito. Olha, eu estava começando a pegar a tua pergunta aqui, viu, Jefferson Sanches, mas pulou. Porque eu estou falando para os caras pararem de fazer pergunta, eles não param. Caralho. Paulo Pinhatari, você escalou um time aqui, xará. Sabe, ver o cara jogar um jogo, tal do xará, xará. Jogou um jogo ontem. Ficou encantado e já escalou o cara. Quer contratar, escalar. Sabe o que é fazer isso? Vicente Matheus. Sabe, é o tipo de contratação amadora. O Pinhatari, para de ser retardado, de querer contratar o cara porque você viu um jogo dele. Sabe? Melhor que esse Tiará é o Guerra. Muito melhor. Mas muito melhor. Ou pode até ser, não ser melhor. Pode ser que o tal do Tiará seja melhor que o Guerra, mas você não sabe, nem eu sei. Como é que você quer contratar o cara? Gil, estão querendo contratar o Gil. Gente, nosso zagueiro pro ano que vem é o Mina. Vai ter janela em julho. Em julho a gente repõe o Mina. Não tem a menor dúvida que essa reposição já está engatilhada. Pode até ser o tal do Gil. Tá? Mas para agora não. Para agora a nossa dupla é Mina e disputa a posição Luan e Edu Dracena. Como terminou? A não ser que o Roger peça. Tá? A Luciana, que está falante hoje, disse que. Eu não sei se é Luciana Quadrelli. O Everton, que muitos criticam, eu acho um bom goleiro. Temos 2017 pavoroso, né? Como 2017 do prazo foi inconsistente. Não, são coisas diferentes, pavoroso e inconsistente, né? O inconsistente do prazo, eu vou insistir, eu vou falar para vocês. Tem a ver com esse cotovelo dele. Ele começou a cair para trás, todo mundo começou a perceber isso. Depois dessa última contusão que ele teve no cotovelo. Tá doendo, gente. Então, eu não sei se ele tem condição. Agora, ele estava voando nesses últimos jogos do ano. Catando muito. Você não lembra de uma falha recente do prazo dos últimos jogos. Só que eu lembro perfeitamente dele caindo numa defesa normal, ele caiu mal em cima do cotovelo. Nossa, até eu vi estrela quando eu vi a cara dele botando a mão no cotovelo. E não foi uma queda muito feia, não. Foi uma queda normal. Ele simplesmente bateu com o cotovelo no chão. Nossa, parecia que tinha vidro no cotovelo dele. Ai. O Pinhatari tá com esse negócio de tiará de novo. Você deve ser empresário dele, né? Pelo jeito. Chega, né? Chega de falar de xará. Chega. Chega. Para de encher o saco. Para de tumultuar aí o negócio. Cícero Souza tirou as categorias de base do Limpo. Não, não tem nada a ver com Cícero Souza, viu, Wellington? Tá falando besteira. Falando bosta. Cícero não tem nada a ver com a categoria de base. Se Lucas Lima vier e arrebentar em 2018, o negócio é vender pela melhor proposta que surgir. Não segurar para não dar chance de fazer o que ele fez no Santos. O duro é ele vir e não jogar nada, disse o José Carlos Gomes de Oliveira Júnior. É uma visão interessante. Tá? Agora, não sei se um ano, de repente, se ele jogar e arrebentar, fica mais um. Mas o que não pode é começar a criar a raiz, senão ele vai fazer igual fez no Santos. Aí eu concordo com você. Acho que 2 anos é um tempo suficiente. Até porque também ele está com 25, 26, já começa a ficar na hora de vender, né? Senão não vende nunca mais. E vocês começam a discutir entre vocês. Tá vendo como vocês me fodem? Um entra e começa a fazer polêmica. Contrata o Tiará, contrata não sei o quê. Aí começa a subir as perguntas. Aí vocês começam a brigar entre vocês aí. Aí vocês me fodem aqui, cara. Eu não consigo ler a pergunta do pessoal que fez pergunta séria. Então vocês que estão discutindo aí, Pinhatari, Napoleão, Gustavo Sepp, parem, cara. Parem de discutir aqui na porra do chat, que é quando os caras fazem perguntas, seus animaizinhos de teta, seus lazarentos, seus burros. Vocês estão fodendo com a transmissão aqui, ó. Seus pau no cu. Ó, Piantar, eu vou te tirar, cara. Na boa. Na boa, meu velho. É, não dá, cara. Tchau. Foi tirado, tá? Piantar tá fora. É, qual seria a melhor escalação já com as contratações disponíveis? Você quer contar o Lucas Lima? Então vamos fazer assim: Lucas Lima ou Guerra, tá? É, a defesa é a que tá. Fernando Praz, Mike, não temos outro lateral. Para mim, Edu Dracena, tá? Eu sei que eu sou minoria aqui, todo mundo quer o Edu Dracena fora, muito menos titular. Mas para mim, ele é titular. É, Edu Dracena, Mina, Edu Dracena e Diogo Barbosa. De volante, eu colocaria Bruno Henrique e Moisés. Também gosto do futebol do Bruno Henrique. Para mim, ele é um cara que pode jogar tanto de volante de contenção como um cara que sai mais para o jogo. Então, ele vai se adaptar a qualquer que seja a estratégia do Palmeiras. Então, para mim, Bruno Henrique e Moisés. Lembrando que essa história do qual a escalação ideal também não existe, depende do adversário, né? Mas, assim, a escalação predominante, Bruno Henrique e Moisés, Keno, Guerra e Dudu e Borja na frente. Lucas Lima tomaria 10 do Moisés? Certamente tomaria a posição, né? Mas não a camisa. A camisa não vai chegar tomando a camisa 10, até porque nem no Santos ele era 10, né? Ele era 20. Ele nem tem tradição de camisa 10. Aliás, ele não tem tradição de porra nenhuma, né? O que ele ganhou na vida, o Lucas Lima mesmo? Paulista? Puta, como esse Pinhatar é chato. Eu ainda tô pegando as coisas de tchará dele aqui. Não para. Não para de aparecer. Moisés disse hoje que gosta mais de jogar com o segundo volante. E até com o primeiro. Disse hoje? Onde você viu isso, Ed Pessini? Eu não sei se é Ed ou Edi. Acho até que seja Edi. Puta, olha como esse cara tumultuou, cara. Puta que pariu. Ah, ainda chamou o Dudu de chorão. Puta que mala, velho. Ainda bem que eu te tirei. Para receber o salário que o Lucas Lima vai receber, ele tem que jogar muito. Aí, Felipe Ricardo. Eu nem vou ler o resto das coisas que você escreveu. É, o que o cara joga não tem a ver com o quanto ele recebe. Então, falando isso, sabe o que que dá... Sabe onde a gente pode chegar? Que o cara que ganha pouco não precisa jogar nada. Né? Coerente com o que você falou. Então, o cara, quando ele acerta o salário, é simplesmente porque ele tem uma outra oferta e ele, para fechar com o Palmeiras, jogar o melhor que ele pode, ele vai ganhar tanto. Isso não quer dizer que ele vai jogar muito mais do que os outros. É o quanto ele está disputado no momento da contratação. O salário dele reflete isso. Então, tem que parar com essa história, sabe, de SPM. Quanto investiu, tem que jogar. Para com essa besteira. Para com essa besteira. Isso é burrice. Solta o vídeo do Caetano Veloso aí. Se eu tivesse uma produção, né? Nicolas Tamburo, grande abraço, padrinho. De novo, hein? Quem não é padrinho? Vamos lá, vamos chegar nesse 300, para depois chegar no 400, chegar no 500, em 2020 chegar no 2000, para eu cobrir lá os treinos, para eu vir aqui contar para vocês o que eu vi, como diria o Silvio Luiz, o que só você viu, eu venho aqui e conto para vocês. E não vai ser de noite, não. Vai ser ali no final da tarde, já ao vivo. Ali eu mando, fica gravado para quem não puder ver ao vivo e tal, mas só para padrinhos, hein? Então, quando chegar no 1.000 e virar a chavinha, o conteúdo é só para padrinhos. Então, fiquem padrinhos. Puta, cara chato. Olha, só dá ele aqui, meu. Caralho. Ó, não para de aparecer comentário desse animal. Você bateu o recorde, cara. Numa boa. Ó, você conseguiu. Você conseguiu chamar atenção para você numa transmissão. Parabéns. Olha lá, cheguei numa pergunta aqui. Entre as opções mais ventiladas para a lateral direita, qual a sua preferência? Zeca, Rafinha ou Marcos Rocha? Bom, o Zeca, ele joga da esquerda e joga na direita. Eu tenho algumas ressalvas com quem tem supostamente essa característica. Eu acho que o cara, quando é lateral esquerdo, ele tem que ser esquerdo, e quando é direito, ele tem que ser direito. O cara que joga nas duas é que não joga muito bem em nenhum. Eu gosto muito do Zeca como lateral esquerdo, tá? Não me lembro dele fazendo grandes partidas pela direita, sinceramente, tá? O Marcos Rocha, eu gosto muito do futebol dele, mas preocupa a parte física, né? A parte clínica dele. Ele teve várias condições muito sérias esse ano e o Atlético não ia deixar ele sair assim de bobeira, tá? Então, tem que ver direitinho essa parte física dele aí. Eu tenho sérias desconfianças. Eu prefiro o Rafinha. É um cara que está com 32, mas você vê pelo físico que ele está inteiraço. E o problema dele querer voltar é meramente aquela coisa de família mesmo, que já não aguenta mais ficar na Europa, quer no Brasil de novo. Então, o cara com esse perfil é ótimo, ótimo. O físico dele, pô, o cara é jogador do Bayern de Munique, né? Então, questão física não tem problema nenhum. Ele pode render muito bem, ainda mais uns 2, 3 anos aqui, jogando em alto nível. Com 35, ele vai estar jogando bem. Então eu gostaria de ver o Rafinha, sim. Puta que pariu, cara. Michael Martins, o que você achou do Roger Machado, meu filho? Eu abri a transmissão falando disso, não vou falar tudo de novo. Felipe Melo tá tão forte lá dentro, por quê? Ô, Riguete, essa foi uma pergunta na veia, hein? Eu não sei te responder, cara, e desculpa ser repetitivo. Saberia se eu tivesse lá dentro. Tá vendo como é importante esse trabalho? Tá vendo como eu. Por que que eu quero tanto chegar nessa meta de 1.000 que eu preciso do apoio de vocês para isso? Pô, por que que eu falei, eu saberia te responder, cara, se eu tivesse lá dentro. Mas agora simplesmente eu não consigo, cara. Desculpa. Os jogadores da base, quais podem compor o elenco em 2018? Bom, você tem esses que estão emprestados, que são oriundos da nossa base. Então, você tem aí o Thiago Martins, você tem o João Pedro, você tem o Vitor Luiz. Esses três eu incorporaria. Mas eu sei que você está falando da base atual. Da base atual, você tem alguns que podem entrar no elenco. Eu gosto muito do menino Pedrão, da zaga, e eu já colocaria ele. Dispensar. Inclusive, seria um dos motivos da dispensa do Juninho. Já faz a reposição com o Pedrão. Dá moral para a base. E você tem outros jogadores oriundos da nossa base em outras posições. Então, já fica um elenco já com bastante jogador vindo da base. Pelo menos 2 goleiros, 5 caras na defesa. E depois, amanhã, eu vou soltar o post fazendo parte de volante, meia e atacante. Para quem viu o blog hoje, eu fiz a parte da defesa hoje. Tudo isso que estou perguntando aí, quem você dispensaria, quem você contrataria, a parte da defesa eu fiz hoje, está lá no blog, tá? E amanhã eu solto o resto, mas eu colocaria o Pedrão, basicamente o Pedrão, tá? Você tem na vaga de volante, tem um menino, cara, que ele tá encostado, ele estourou a idade. Ele era parceiro do Matheus Salles no sub-20 há 3 anos atrás. O nome dele é Daniel. E eu não sei como é que ele pode estar encostado, porque ele para mim, ele era melhor que o Matheus Salles. Sabe, eu vi o jogo do sub-20 na época, hoje ele deve ter 22. Ele comia a bola, ele estava prontinho para ir pro time de cima, em 2014 para 15. Tá prontinho. E nunca foi aproveitado. Então deve ser aquele cara assim que foi muito bem nos jogos, que foi onde eu tinha oportunidade de ver, mas que no treino não mostra tanta qualidade assim, que não é possível. Eu gostaria muito de ver esse menino Daniel ter uma chance, mas não vai acontecer, né? Tem muito mais chance de um dos dois moleques do sub-20 hoje. O Gabriel Furtado, que inclusive jogou algumas partidas no Brasileiro com o Cuca, que hoje é reserva do Matheus Bahia. O Matheus Bahia é o volante titular desse time sub-20 que tá na final do Campeonato Paulista. Então, um desses dois também podia ter uma chance. porque você tem Moisés, Tietê, Bruno Henrique, Thiago Santos e Felipe Melo. Né? É, acho que cabe mais um aí da base para a posição de volante. É o lateral direito. Lateral direito eu acabei de falar, cara. Para mim seria o Rafinha. Perguntou o Cello, né? Dos jogadores da base. Ah, isso já foi. Antoniel, pode printar aí o meu comentário. Tá bom, Antoniel, eu vou ligar a minha impressora, eu vou dar um print aqui e salvar na minha tela para um dia eu ir buscar. Olha, o Antoniel falou lá no Periscato, no dia 24 de novembro, e vou dar um parabéns. Ah, ô, Antoniel, se liga. Falliston! Que posições você acha que o Palmeiras vai contratar? Vai lá ver o blog, Falliston. Vai lá ver o blog. Já falei da parte da defesa hoje e amanhã fica atento que eu vou falar do meio para frente. Falliston! E de Nil. Eu até esqueci o nome do. Joseldes! Falliston e de Nil Joseldes. Joseldes, já era. Dançou, velho. Minha zaga em 2018 seria Mini Felipe Melo. Puta que pariu. Gil ex-Gambá pode vir? Eu acho que se vier, vem na janela do meio do ano, Júnior Stefanin. Luana, zaga esquerda, não se acertou. E nem se acertará, viu, José Carlos? Já estou te avisando. Dracena tem oscilado muito. Aí eu discordo. Eu sei que eu sou minoria. Tá? Eu confio pra cacete no Edu Dracena. Pedrão da base faz bem esse lado? Ah, então. Base é complicado, né? A base tem que. Eu acho que não é para você pensar em botar ele no elenco para sair para jogar. Ele vai ser o último do último do último reserva para entrar, sabe? Naquela partida contra o Aldax, que tá sem zagueiro, todo mundo levou cartão, aí você põe. Para jogar uma ou duas partidas no ano. Esquece do Pedrão para jogar. Você tem que incorporar no elenco para depois pensar nele para daqui. Mais algumas temporadas. O prazo eu renovaria com ele em forma de agradecimento por tudo que ele fez no Palmeiras, mas titular para mim, Jailson. Luizinho Machado, eu admiro a sua humanidade, mas você não pode fazer isso no Palmeiras, você não pode. Fazer um contrato com alguém por gratidão, né? O máximo que você pode fazer é dar uma extensão de 3 meses, que nem o Palmeiras fez com o Betinho depois do gol, né? 6 meses depois daquele gol lá, dá 6 meses para ele, né? Mas uma situação muito especial, um salário de sei lá quanto que o Betinho ganhava, 20, 30 conto, que pro orçamento do Palmeiras realmente é bem pouco. Agora, no caso do Fernando Prass, não, o salário dele é muito alto para você fazer um negócio por gratidão. Se dá, dá. Se não dá, não dá. Tá? Tem que ser bem reto, bem direto nessas coisas. Você não pode cometer uma irresponsabilidade dessa com o dinheiro do Palmeiras. Aí, ó. Rampinelli e Sartorelli batendo papinho um com o outro. Vocês me fodem a transmissão aqui, seus tontos. Tá? Espero que vocês não façam mais isso. Estou marcando vocês aqui. Se vocês fizerem isso no próximo, eu vou tirar vocês. Por favor, não façam isso. Vocês atrapalham os amigos de vocês, cacete. Que porra. Ai, que pau no cu esse Pinhatari, cara. Ele voltou com outro perfil. Não é possível. Ainda me xingou. É um cuzão mesmo. Você não quer minha opinião. Não, cara, eu não quero que você fique escrevendo 500 mil vezes do Tchará aqui na porra dos comentários, idiota. Luiz Felipe pergunta se o Roger Machado tem o perfil igual do Valentim. Não. Não existe ninguém com perfil igual de ninguém, cara. Pode até ser parecido em algumas coisas, mas cada um tem sua peculiaridade. Cada um, não existe ninguém igual a ninguém, você sabe disso, é na vida, né? Não existe perfil igual. Ah, o que eu espero? Ah, vai ser igual ao Valentim. Se fosse igual, eu deixava o Valentim, né? Zeca foi bem à direita nos jogos das Olimpíadas, embora ali seja um jogador sub-23. Puta, eu nem me lembro disso, cara. Obrigado pela lembrança, mas eu realmente não me lembro disso. O Maurício Lippe fala assim, né? O Mazinho jogava nas duas e também no meio. Mas, porra, mas aí você tá falando do Mazinho, né, cara? É, você não tá falando de um jogador comum, você tá falando de um cara extra-classe. Agora estamos falando do Zeca, né? Então, vamos com calma na comparação, né, meu velho? Eu acho que o Zeca seria uma boa opção, mas a gente já trouxe o Diogo Barbosa. Então, o Diogo, né? Diogo Barbosa. Então, acho que... Tô começando a ficar velho, cara. Quando você começa a trocar nome assim, chamar Diogo de Diego, é coisa de velho. As barba branca aqui, já. Kleber Sabino tá esperançoso aqui no João Pedro. Eu acho que o João Pedro é assim. Pra brigar por um local no banco, tá bom. Pelo futebol que ele joga hoje. Se ele evoluir, ele pode ser titular do Palmeiras, pode ser titular de qualquer time do mundo. Qualquer jogador pode. No momento, ele tem futebol para brigar por um lugar no banco. Tá? E que tenha boa sorte, que evolua e que chegue no estágio de poder brigar pela camisa titular. Nesse momento, não. E o Aníbal, Gabriel, o Aníbal, que é o do sub-17, né? Aquele que é médio paraguaio, médio brasileiro. Ele é mais um centroavantinho, né, do Palmeiras. Aliás, você tem o Léo Passos, que é o 9 do sub-20, que já treinou bastante com o profissional, então já está semi-ambientado. Se fosse para subir um da base, e eu subiria um da base para ser o terceiro centroavante, então Borja, Davidson e base, eu subiria o Léo Passos. Não o menino Aníbal. O menino Aníbal é muito novo, cara. Tem 17 anos, não tem corpo ainda. Tudo bem. 6 meses puxando os ferros para o profissional ali, ele já vai ficar mais forte. Mas mesmo assim, muito novo, cara. Para você botar um moleque muito novo para os profissionais, o cara tem que ser fenômeno. O cara tem que ser nível Neymar, nível Gabriel Jesus, né? Para você subir ele com 17, 18 anos, senão queima etapa. Então, olho nesse menino, parece ter futuro, mas é muito novo ainda. É sub-17. O Pedrão é esquerda, cara, mas ele não. Cara, esquece de pôr Pedrão para jogar. Esquece de pôr Pedrão para jogar. O Meia Lanzinho e o Guilherme Vieira são muito bons. Vocês estão falando de sub-17, cacete. Para de pôr. O Alanzinho, o Alan, ele ainda, sei lá, ele parece ser um cara extra classe. Mas parece só. E às vezes ele dá uns apagão. Então, é mais um daqueles casos que teria que ter o olho constante para ter uma opinião mais forte. Daria para tentar, mas eu falo isso sem convicção. Tá? É o único que eu vejo com condição de queimar uma etapa, de pular um degrau e bota para jogar com os caras de cima e ver o que dá. Só que o problema é que na posição dele está lotado, né? Você já tem o Johan e o Rafael Veiga. O que vai fazer com ele ali no elenco? Bom, o Michael Martins aqui trouxe aqui as informações dos caras que estão na Europa, emprestados. Luiz Felipe, para fechar, o presidente do Palmeiras até o momento, decepção ou ainda tem crédito? As duas coisas. Está sendo uma decepção, mas ainda tem crédito. Vamos deixar o primeiro ano como aprendizado. Fez coisas muito ruins, muito feias. Feias assim, não no sentido amoral. Eu acho que isso ele não foi em momento nenhum. Eu acho que faltou coragem para ele em alguns momentos. Faltou confiar em pessoas que tinham mostrado que mereceriam mais confiança do que ele deu. Então, isso foi a decepção. Mas eu acho que ele pode voltar atrás, ele pode consertar pelo menos parte do que ele errou. E, assim, uma coisa eu quero que vocês saibam. O Maurício, assim, pelo que eu conheço dele, ele é uma pessoa boa. Tá? Ele não é... Assim, eu fico muito triste quando eu vejo a torcida xingando ele. Eu não gosto. Eu tô decepcionado. Eu acho a gestão dele até agora foi muito abaixo do que eu esperava que fosse quando o Paulo Nobre escolheu entre ele e o Genaro, escolheu ele, que eu fiquei feliz, embora eu também goste muito do Genaro. Estou muito decepcionado, realmente. O que eu projetei naquele dia e o que eu estou vendo hoje, realmente é muito decepcionante. Mas, como eu disse, errar no primeiro ano, todo mundo erra. Paulo Nobre errou pra caramba, não só no primeiro, mas principalmente no segundo ano dele. Ele foi muito mal. E depois... É que tá. O Paulo Nobre foi muito mal no que a gente vê, né? Que é o futebol. Mas na parte de calçar o time, ele já, desde o primeiro dia que ele sentou naquela cadeira, ele fez um puta de um trabalho. E o resultado é o que a gente tá vendo hoje. Mas, enfim... Há erros e erros, acertos e acertos, situações e situações. Resumindo, eu acho que o Maurício tem condição de dar a volta por cima ainda, porque ele é uma boa pessoa. Tá? E se ele tiver força e aprender com os erros que ele cometeu, ele ainda vai fazer uma boa gestão vitoriosa, ainda acredito nisso. E torço para isso. Certo, pessoal? Até estourei um pouco, mas acho que valeu por essa última pergunta. O Daniel foi vendido, não foi, não. Só se é recente. Até outro dia ele estava na lista de jogadores que pertencem ao Palmeiras e que vai estourar o contrato agora. Tá? Essa é a informação que eu tenho. Valeu, rapaziada. Um abraço para todo mundo. Deixa eu mandar um abraço, vai. Já que estourou mesmo. Abraço para o Michael Martins, para o Vitor Paiva, para o Dr. Marcelo Honório. Desculpa, eu não vou conseguir responder as perguntas de todos, cara. Um abraço para o Renato Sansão. De Maria de Osasco. Para de falar essas bostas. Parem de falar essas merdas. Vocês estragam as carreiras dos meninos falando essas merdas. Parem com isso. Atrapalha. Então, abraço pro Faliston! Faliston Charles! Pro Joseudes, que não tá aqui também. Pro Samuel Figueira, pro Antônio Alves, pro Thiago Rosso, pro Maurício Lippe, pro Eric Monteiro, pro Evaí, que também tava sumido, né? E pro Luizinho Machado. E também para todo mundo que participou da transmissão que está daqui para cima, que eu não consigo voltar mais. Valeu, rapaziada. Até terça-feira, então, com mais um Periscatso, às 20 horas aqui no Facebook, ou então no podcast no Verdasso. Grande abraço, bom final de semana para todo mundo. Tchau.